O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Trilogia. Eu digo trilogia porque trilogia analítica é a ciência do psicanalista, filósofo, cientista social e pedagogo Norberto Kepp. A nossa ciência, alguns anos atrás, se chamava psicanálise integral. Hoje, já há alguns anos, ela é chamada de trilogia analítica porque Dr. Kepp foi capaz de fazer uma unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência. Mas nós somos uma ciência trilógica. Trilógica porque aceita os outros dois campos, da revelação e da filosofia. Mas essa ciência é uma coisa assim muito interessante, porque ela não só ela é aplicada à psique do ser humano, às doenças psíquicas, físicas, mas também às sociais, às econômicas, às planetárias. Por quê? Porque Dr. Kepp, entendendo a psique humana, o interior do ser humano, como funciona o nosso interior, ele foi capaz de desvendar as leis universais. As leis que regem o nosso interior, o nosso ser, são as mesmas leis que regem a sociedade e o universo. E a gente entendendo essa lei, essas leis, a gente vai entender por que que nós somos os seres que, ou praticamente os únicos seres que não deram certo na criação. Porque tudo o resto funciona em harmonia, em suavidade. Mas quando você vê algum problema, vai ver que tem alguma atuação do ser humano ali. Inclusive nas catástrofes. Portanto, há alguma coisa errada dentro do ser humano que fez com que ele quebrasse essas leis dentro dele. E quebrando dentro dele, ele também quebrou as leis na sociedade e as leis na natureza. Eu tenho aqui na minha mão hoje um outro livro do Dr. Kepp. Se chama Contemplação e Ação. Esse livro ele escreveu antes de ir para os Estados Unidos, numa fase que ele estava estudando muito a importância da realização no ser humano. Que o ser humano ele não é feliz somente por contemplar, em usufruir, muito pelo contrário. Quando ele está somente contemplando a beleza numa praia, ou assistindo um programa de televisão, ou descansando, ou imaginando um mundo de maravilhas, ele está ansioso, ele está infeliz, insatisfeito. Mas se ele está na ação, na realização, é o momento que o ser humano é em sua plenitude. Aí ele consegue finalmente ser feliz, estar bem, ter saúde e depois descansar e contemplar em paz. Porque se você não realiza, você não usufrui a contemplação. Se você não é uma pessoa que tem uma realização boa, quando você vai dormir, o seu sono não é tranquilo. Ou se você vai às férias, você não usufrui das suas férias, nem dos seus fins de semana. Você nem consegue usufruir a beleza de uma música. Na página 103 desse livro, Kepp fala dessa questão da inversão. E essa inversão reside e nasce na nossa vontade. A nossa vontade é que está invertida. O resto está tudo bem no ser humano. Estaria se a vontade não fosse invertida. Então ele escreve aqui na página 103 que o verdadeiro sacrifício do ser humano está na escolha da inversão. Ele põe aqui: se eu pensar que eu estou fazendo um grande sacrifício ao escolher uma vida honesta, certamente assumirei uma atitude de revolta ao ver todo o prazer perdido com a desonestidade que deixei. Mas se eu tomar consciência de que eu estou tendo um enorme benefício com a honestidade, só poderei me sentir feliz com tal comportamento. Assim acontece com as pessoas mais desenvolvidas. Por isso que aquela ideia, né, Dr. Kepp, daquele coitado daquele jogador de futebol, há muito tempo atrás fizeram um comercial, e ele dizia, eu só gosto de levar vantagem, o Gerson, né? Então, foi uma coisa assim pejorativa, porque a pessoa acha que para levar vantagem na vida, ela precisa ser malandra, dar o golpe, ser safada, roubar, enganar, né? mentir. E não que, pelo contrário, o esforço, a dedicação, o afeto, a caridade nos sejam prejudiciais, ou pelo menos muito trabalhosos, é o que o ser humano pensa, mas é isso que só pode trazer felicidade para nós. Olá, Dr. Kep. Vamos falar um pouco das nossas vontades invertidas? Então, você verificando a questão bíblica, por exemplo, né? Adão e Eva, assim fala, né? O livro sagrado. Eles estavam lá no paraíso e vivendo, então, o que a gente pode chamar a vontade divina. Então, o paraíso oferecia todas as vantagens para Adão e Eva, vamos dizer, para os indivíduos antes dessa queda original, vamos dizer assim. Então, tudo o que eles queriam era entregue pelo ser divino. Então, ali era uma questão do ser humano só seguir, né, essa orientação divina. Então, ele tinha todo o conforto, todo o bem, toda a felicidade. Mas o que aconteceu um dia, né? O ser humano, ele quis ele ter a sua vontade. Ele não quis mais seguir a vontade de outro ser. Não quis mais seguir a vontade do ser divino. Então, essa foi a grande mudança que houve naquela época, em que o ser humano passou, então, a escolher o que ele queria. E quando ele resolveu ter vontade, porque aí é um processo de, não só de usar da vontade, mas de começar a ver a vontade. Então, nessa, vamos dizer, nesse tempo de total felicidade, o ser humano não tinha vontade nenhuma, apenas seguia o que estava tudo aí à mão. Então agora nós temos a vontade, né? E a grande confusão no mundo moderno é justamente o ser humano que ele quer escolher o tipo de vida que ele tem, ele quer escolher tudo o que tem na vida, ele quer agir segundo as ideias que ele tem na mente. E com isso, ele passou a ter uma vontade que pode ser algo assim bom, quando ele escolhe o bem, mas geralmente, como ele não sabe o que é o bem para ele mesmo, como todos nós sabemos, então ele acaba escolhendo o pior caminho. Então as guerras, por exemplo, a fome, né, a dificuldade social, a avareza, o roubo, essa vida infeliz que o ser humano tem é porque ele usa de uma vontade que geralmente está invertida. Então o ser humano passou a usar, por exemplo, a inveja, né, a arrogância, né, a soberba, a raiva. Então ele quis ficar no lugar do ser humano, do ser divino, né? O ser humano quis ser o ser divino. E com isso, ele criou toda a confusão que existe. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a gente está vivendo num tempo em que a gente pode escolher, ter vontade. Então, é um tempo, vamos dizer, que o ser divino concedeu a nós para escolher o que nós queremos. Porque um dia, isso eu digo, né, depois que o ser humano deixar a Terra, que ele perecer, ele não vai ter mais vontade. Então aí ele não pode mais escolher o tipo de caminho que ele quer. Ele então estará ou na vontade do ser divino, se ele se aproximou ao ser divino e, vamos dizer, aceitou, né, fazer a vontade do bem, da beleza, da verdade que existe no ser divino, ou então, né, ele estará com o ser maligno, se ele escolheu a corrupção, escolheu, vamos dizer, o roubo, a avareza, se ele escolheu os elementos negativos, ele também não vai poder, na eternidade, escolher outro tipo de vida. Aí ele não vai ter mais a vontade e vai ter que fazer a vontade que não é mais dele. Então, no primeiro caso, é a vontade do ser divino. Quer dizer, a volta à divindade, a volta ao bem. E no segundo caso, ele vai ter que fazer a vontade do ser demoníaco, né? Do Lúcifer, que nós sabemos que é justamente o anjo louco. E ele e toda a turma dele. Então é bom que os que nos ouvem aí, as pessoas, os ouvintes, saibam que esse tempo de escolha só vai existir aqui. Depois que o indivíduo morreu, ele não vai poder escolher mais nada, porque ele não vai ter mais escolha de uma vontade dele. Ele vai viver ou a vontade do ser divino ou a vontade do ser demoníaco. Dr. Kepp, eu queria aqui dar uma explicaçãozinha rápida sobre isso que o senhor está falando para quem ouve, que o senhor não retirou essas conclusões da religião. É muito importante que os ouvintes percebam que a trilogia analítica, isso tudo que o senhor está descrevendo, não é retirado da Bíblia, embora conhecida com a Bíblia. Eu acompanho o seu trabalho há muitos anos e eu vi isso tudo saindo da experimentação. Todas essas informações que o senhor está dando saíram do interior dos seus clientes. É uma pesquisa analítica, vai indo, se aprofundando. Como que funciona a psique do ser humano? E todo ser humano chega a uma hora que ele chega lá, ele e Deus, ele e o Criador, ele e a realidade, ele e o universo, ele e a vida dele, né? O que que eu estou fazendo aqui? Então são esses questionamentos que residem no interior de todas as pessoas, sejam ateias, sejam judias, sejam católicas, muçulmanas. Qualquer ser humano tem esse questionamento e foi na prática da psicanálise mesmo, ciência, que o senhor chegou a essas conclusões. Isso eu acho muito importante estressar aqui, inclusive para os religiosos que se baseiam nas Bíblias, e no Antigo e Novo Testamento e tudo mais, na revelação teológica, que eles saibam que um cientista chegou a essas comprovações através da ciência e que corroboram, que dão força e apoio às religiões sérias. Eu acho que não sei se a humanidade, acho que eles ainda não têm muita consciência disso, mas isso eu acho incrível. Então, o que o indivíduo, por exemplo, escolheu nessa vida é que vai ter eternamente, né? Se ele, por exemplo, escolheu viver segundo o dinheiro, então na outra vida não vai ter dinheiro, não vai ter o poder do dinheiro que tem aqui. Então como é que ele vai se virar, né? Ou então se ele escolheu a comida, a droga, o álcool, né? Na outra vida não vai ter. Ou então se ele escolheu o bem, se ele escolheu então fazer o bem nesta vida, na outra vida ele vai continuar, né? No bem que ele quis fazer aqui. Então, é uma questão difícil, né, Cláudia, de perceber, né, o que que acontece. Mas, de qualquer modo, é um tempo em que o ser humano, um tempo em que ele vai ter a vontade dele. Então, não tem um outro tempo que ele possa viver segundo a vontade dele. É aqui. E essa vontade que ele escolheu aqui, o tipo de vida, de pensamento, de emoção, é que vai ser sempre. O Instituto Kepp Pacheco abre matrículas para o curso técnico em saúde psicossocial. Este curso é destinado para qualquer pessoa que tenha interesse em lidar com estresse e atenção emocional em todos os níveis de relacionamento. Seja um agente de transformação social em seu próprio ambiente de trabalho e dê cursos e palestras para melhorar a saúde psicossocial. Entre em contato conosco pelo site www.keppepacheco.com ou pelo telefone 30 32 3616. Curso autorizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, já nesse livro A Contemplação e Ação, que o senhor escreveu em 1981, o senhor coloca aqui que a vontade legítima do homem é idêntica de Deus. Então, se a gente não está fazendo uma coisa idêntica à vontade divina, a gente está contra a própria vontade legítima, autêntica nossa. Então, como é que a gente pode ser feliz? Não tem condição. Então, a vontade no ser humano é a maior manifestação do amor de Deus nas criaturas. Quer dizer, a vontade verdadeira, a vontade igual à divina, é o caminho mais direto para a nossa felicidade. E ninguém percebe isso. Então, vamos ver agora, né, a ideia do Léo, né? É, eu ia comentar algo nesse sentido, doutora Cláudia, também aqui que o doutor Kepp explica sobre a inversão no livro Contemplação e Ação, que devido a essa inversão toda, o ser humano ficou completamente perdido. Então ele acha que fazendo a vontade dele, ele iria ser feliz, ele iria se realizar. É assim, uma inversão básica, né? E que se ele fosse ser ele mesmo, o que, que é ser ele mesmo? É fazer o bem. Então ele acha que fazendo o bem, ele está fazendo uma coisa forçada, que ele não é, ele tem que fingir, se sacrificar, e não que aquilo que é ele. Quem o fez não foi ele, foi Deus. Uhum. Então, aí virou uma confusão muito grande, porque quando a pessoa é ela mesma, ela vai fazer o bem. Uhum. Não vai só contemplar, vai agir no bem. E aí é que ele vai ser feliz, né? Então, essa explicação da inversão que o Dr. Kepp deu no livro Contemplação e Ação, eu acho que esclarece tudo para o ser humano. Se ele perceber isso, ele vai ver que toda a confusão parte daí, dessa inversão, né? Você sabe que na década de 60, a ideia dos hippies, o que que era, né? É, seja você mesmo, dê toda a força à própria vontade, use e faça o que você quiser. Então você é livre para realizar toda a sua vontade de qualquer modo. Essa é a filosofia hippie que vigorou na década de 60. Dr. Kepp, é a filosofia que dominou a filosofia da educação moderna. Então é por isso que os alunos nas escolas e os filhos estão agredindo os pais, estão atacando os professores, pegando armas, matando, atacando, esfaqueando, matando colegas. É por isso. Por causa disso. Então, Anselmo, o que acha? Nessa linha eu também estava pensando isso, que essa ideia, por exemplo, então, de conter as vontades, né, segurar as vontades, a ideia que dá é que é uma perda, né, dá uma ideia de restrição. Quando, no fundo, justamente o prejuízo é não perceber o que a gente está fazendo de acordo com a vontade que é doente. Então, por exemplo, se a pessoa vive muito pelas vontades, ou ela vai ter a vida pautada no egoísmo, e ela acha que nessa atitude é que ela tem tudo para ela, o melhor para ela. Quando é o oposto, né? Porque só quando a pessoa consegue já pensar no bem do próximo, da sociedade, é que ela vai estar realmente se beneficiando. Senão, como o senhor fala, é uma perda de tempo, né? É uma vida ilusória. É, e o doutor Ademar, que está todo dia com um monte de clientes, né? O senhor não nota que, por exemplo, a maior parte das doenças, elas surgem quando a pessoa só quer fazer a vontade dela? Então, exatamente, doutor Kepp, eu trouxe até um exemplo de uma depressão pós-parto, né? Que a mulher teve a criança, depois de ter a criança, começou a entrar numa crise de choro, muita irritação, violência contra os pais, ela só aceitava ver o marido, né? E o obstetra, já tinha tido dois abortos anteriores. E, assim, quando ela teve a lua de mel, se recusou a ter relação com o marido, né? Então ela já tinha um histórico assim de só ficar na própria vontade. Só que ela achou que, entre aspas, ela tinha controlado essa vontade interna dela. E o que aconteceu? Acabou se manifestando novamente quando ela teve a criança. E a associação de ideias com criança, ela deu um presente de Deus, né? Ela achava que era um presente de Deus, uma alegria muito grande e uma coisa boa. Então, por ficar na própria vontade, ela rejeitava aquilo que ela tinha de mais. Quer dizer, por ficar na vontade invertida, isso, né? Porque a verdadeira vontade dela seria ela aceitar esse presente de Deus que ela não quis, ela não queria. Mas aí vem a ideia, né, Ademar? A mãe, primeira mãe, ela sabe que se ela aceita o filho, ela vai ter que esquecer dos egoísmos dela. Esse que é o grande problema, né? A criança dá um baile, né, nos pais, né? Os filhos dão um baile em qualquer pai, em qualquer mãe. E a Luciara, deu muito baile nos pais dela? Eu dei, principalmente como adolescente. Estava pensando que... E agora dá baile no namorado. Psicanalista também, eu acho. Estava pensando que... O senhor fala que a essência da gente, na base, né... A gente tem uma essência que é boa, inata, né? De harmonia, de beleza, de trabalho, do bem. Mas aí quando entra a vontade, a pessoa quer outra coisa. Então, pela natureza dela, ela tinha que trabalhar, que a ação é a base da vida, mas ela não quer. O adolescente tem que estudar, mas ele não quer. Então, aí vai contra o aspecto essencial dela. Quer dizer, o aspecto da própria essência dela, da própria vida. Ela vai contra, então, a própria vida. Então, o senhor falou num capítulo aqui, do livro Reino Divino, o senhor fala, vivemos no paraíso terrestre e o negamos. Então, quer dizer, está tudo já aí, né? Mas aí a gente nega pela vontade. E aí dá tudo errado, fica uma existência horrorosa, disforme, feia, triste, por causa desse contra que dá pela vontade na essência que tem. Em francês, né, Luciara, você é professora de francês nas escolas de língua milênio, né? Envie, c'est la même chose que envie. Quer dizer, a vontade é envie. E inveja é envie. Então, quando a pessoa tem uma vontade muito forte, que em inglês fala opinionated, né? Que a pessoa fica na opinião dela. Então, opinionated em inglês é uma pessoa teimosa, que só fica na vontade dela. Né? Que fica só na opinião dela, na ideia dela. E ela fica tão na ideia dela que ela é assim. Então, ela tem uns vocábulos muito interessantes, e esse de francês que identifica uma vontade muito forte com inveja. Então, o segredo para a felicidade é renunciar à própria vontade. E às próprias ideias, muitas vezes. Quando, né, quando a gente nota que a gente está muito agarrado a uma coisa, uma ideia, está se sentindo mal, brigando por uma ideia, opa, vamos tomar cuidado que tem alguma coisa esquisita lá. E a Marcinha aqui? Tem um monte de clientes como dentista. Então, eu noto que muitas vezes as pessoas têm uma ideia, assim, de que, por exemplo, que as doenças bucais, as doenças em geral, que são assim como um erro da natureza. Então, por exemplo, o dente não é muito bom, é fraco. E não que a natureza é perfeita e que a gente introduziu a doença na nossa vida quando a gente escolheu fazer o caminho errado. Então, seria assim até uma questão vibracional, energética, né? Que se a gente vibrar em desacordo com a natureza divina, né? O nosso corpo, as sinapses, o sistema imunológico também vai trabalhar. E o que acontece, Márcia, com uma pessoa que é muito voluntariosa, mimada, tem muita raiva, o que, que ela acontece com os dentes dela? Ah, então ela pode ranger os dentes, ter muitas cáries, mesmo virar uma bruxa, né? Pode virar um bruxo. E a Helena Melander? O povo sueco, ela é sueca, né? O povo sueco é voluntarioso ou é um povo... Bonzinho. Completamente. Inclusive, eu acho na Suécia, o povo tem depressão por causa dessa questão da vontade, né? Que a pessoa não quer seguir o que é certo, o que ela tem que fazer, o que é bom. Ela quer ficar na vontade dela. Aí que vem todo esse burnout, como se chama, né? Estafa. Que as pessoas têm no trabalho bastante, né? Então a pessoa nem consegue mais trabalhar. E a gente está introduzindo aqui no Brasil, inclusive em São Paulo especialmente, um projeto para as empresas, para evitar esses problemas com os funcionários, né? Que tem problema realmente também de depressão, de estresse nas empresas, de falta de motivação, de resistência ao trabalho. Então nós estamos introduzindo uma consultoria trilógica empresarial. Quem tiver interesse pode entrar no site www.deolhonasaude.com. Tem vários programas, palestras, que são muito interessantes para as empresas se desenvolverem. Eu gostaria também de dar para vocês o nosso portal. Lá vocês vão encontrar uma porção de coisas, né, que a trilogia já realiza, né, que nós temos em aplicação de vários campos da saúde, da psicoterapia, programas terapêuticos de rádio, de televisão, escola, cursos, escola de línguas, hotel, spa, bacana, né? Hein, Dr. Kebby? Quando o senhor incentiva a ação boa nos indivíduos, um grupo pequeno de pessoas pode realizar coisas incríveis. A gente tem uma experiência de ver como contagia a ação no bem. É uma coisa assim energética que o pessoal pega fogo. Vamos agora realizar uma festa do Divino em Cambuquira. São todos voluntários, uma turmona de voluntários. Eles ficam radiantes de poder fazer alguma ação em conjunto, porque cria aquela sinergia e a pessoa se sente muito bem. Uma das meninas que faz isso, ela diz, doutora Cláudia, eu esqueço todos os meus problemas quando eu estou fazendo isso. É uma santificação, viu? www.trilogia.ws www.trilogia.ws Telefone 3032-3616 3032-3616. Estamos em São Paulo, na Avenida Rebouças, 3819. Atrás do Shopping Center Eldorado. E temos várias unidades das escolas terapêuticas Millennium em São Paulo. A gente pode dizer, né, que para a pessoa ser feliz, ter uma vida eterna boa, ela tem que ser obediente. Isso sim, obediente, submissa. Que é, hoje em dia, algo que ninguém quer saber disso. Exatamente. O pessoal acha que sendo desobediente é que vai viver numa boa. Mas não obediente aos maridos, obediente a Deus. Tá bom, até a semana que vem.